Perguntas perdidas pelo ar, como frio, espelho d'água envolver você. Se a vida a resposta já não tem, a gente precisa confiar, sem ter medo de abrir o coração. Seu barco está à deriva, feito em pedaços. Ele vem e acalma a tempestade. Basta acreditar. Se ele... A brilhante estrela enxugará dos olhos toda lágrima. E então vem e descansa em Deus. Tem coisas que a gente jamais vai saber, respostas perdidas pelo mar, como espelho a refletir, o esperar em Deus. Se a vida a resposta já não tem,